Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oi, minha gente. Hoje o nosso programa tá demais. Que coisa linda. Eu quero cumprimentar todos vocês. Edelson Moura e o programa Amado Batista no ar a partir de agora. Quero cumprimentar os meus amigos de todo o Brasil. Lembrar que é sempre bom poder contar com a sua audiência, com a sua participação. Eu tenho certeza absoluta que neste momento em que este programa está sendo gerado, milhares e milhares de pessoas por este mundão de meu Deus estão aí ouvindo Edelson Moura. Ô, gente, muito obrigado. Não sei se sou merecedor de tanto, mas é uma grandiosidade poder falar para mais de 800 emissoras de rádio pelo país afora, trazendo para você um dos programas de maior audiência do rádio, que é este aqui, programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu te amo, meu amor. Isso é uma declaração bonita. É uma música linda que o Amado Batista vai cantar agora. Eu te amo, meu amor. E por onde eu for, eu vou. Vou pensando sempre em você. E sonhando em ser seu amor. Amor, estou perdidamente apaixonado por você. Amor, me dê uma chance de provar de vez o meu amor. Eu te amo, meu amor. E por onde eu for, eu vou. Vou te dar o meu amor. Se você disser que sim, confirmando amor em mim, felicidade não tem fim. Eu te amo, meu amor. E por onde eu for, eu vou. Vou pensando sempre em você. E sonhando em ser seu amor. Amor, estou completamente apaixonado por você. Amor, me dê uma chance de provar de vez o meu amor. Eu te amo, meu amor. E por onde eu for, eu vou. Vou te dar o meu amor. Se você disser que sim, confirmando amor em mim, felicidade é tudo, enfim. Eu te amo, meu amor. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas. hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, amado Batista show. Tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens das pessoas que me escutam. Algumas pessoas elas dizem assim: eu acho bom quando você lasca a lenha nos corruptos. Sabe o que é que eu estou descobrindo? Eu estou descobrindo que é pouca gente que gosta de bandido, gosta de marginal, de ladrão. É pouca gente que gosta. Porque, na verdade, se você pensar, parar um pouquinho para pensar, não é justo. Você que trabalha aí, que está me ouvindo, o cara entrar na sua casa e pegar suas coisas, que você levou algum tempo para poder comprar, para poder adquirir. Não é justo você sair para trabalhar, quando você chegar e encontrar a sua porta arrombada, a sua porta quebrada, a sua geladeira foi embora, seu rádio, sua televisão, o cara levou. Você acha que alguém vai ficar contente, vai dizer assim: não, coitado, ele levou porque ele estava precisando, coitadinho? Não é bem assim. As pessoas não gostam de serem roubadas. Eu acho que não. A maioria dos e-mails, das mensagens dos meus ouvintes, eles literalmente apoiam quando nós aqui defendemos a sociedade de bem. Ora, meus queridos amigos, eu não posso ser hipócrita de querer fazer um programa de rádio defendendo coisas erradas. Não posso fazer isso, nunca fiz isso na minha vida. Ficar defendendo o que não presta, o que é errado. Ficar defendendo, como é que se fala? Político safado. Não, tá certo. Este cara aí pegou o dinheiro da merenda escolar, coitado, pra levar pra fazenda dele, pra comprar porco, comprar galinha, comprar boi, pra botar lá na fazenda dele. Tá certo. Eu não posso chegar aqui e dizer pra vocês: não, minha gente, nós estamos aqui pedindo que vocês tenham paciência, né, porque tá morrendo muita gente nos hospitais, mas tá certo. Tenham paciência. É devido à crise. A crise aconteceu e está acontecendo no nosso país por falta de vergonha, por falta de dignidade dos nossos governantes de uma forma geral. A corrupção, ela está instalada, é geral, não é só no lugar, num órgão, não, é geral, minha querida amiga e meu querido amigo. A corrupção virou moda, é corrupção em todos os setores. Quando você for no órgão público, você pode ser pequeno, grande, ali tem um foco, existe um foco. Mas onde, Edelson Moura? Como? Na Câmara de Vereadores, se procurar, vai achar. Ah, na prefeiturazinha tão humilde da minha cidade, se procurar corrupção, vai achar. Ela é uma coisa sistêmica hoje. O país vive isso, infelizmente, vive essa tragédia. Nós trabalhando, nós dando sangue para sustentar nossos filhos, sustentar nossa casa. E por um outro lado, os malandros, os pilantras, roubando a gente, roubando nosso dinheiro, mandando para fora do Brasil. São bilhões e bilhões de reais roubados deste povo, desta gente. Como vamos à frente, meu Deus do céu? Quando vamos sair disso? Qual o dia que eu vou chegar aqui no meu programa de rádio e dizer: gente, o Brasil está livre dos corruptos. O Brasil não tem mais ladrão na política brasileira. Ora, eu vou ficar aqui esperando até a morte e eu acho que isso não vai acontecer. Mas a gente não pode consertar o mundo. Eu não sou eu que vou dar, eu vou consertar o mundo, é? Não. Eu falo aqui aquilo que a gente observa e aquilo que a gente vê no dia a dia, mas que nós estamos no mato sem cachorro, como diz lá em Bode com Sede, nós estamos no mato sem cachorro, isso mesmo, isso que você ouviu. Eu acho que sim, olha o nome da música, vamos ouvir Amado Batista cantando Eu Acho Que Sim. Eu, no programa de ontem, prometi à minha amiga Dinalva Souza, lá de Tanque Novo, que hoje eu atenderia o pedido musical dela. Dinalva quer ouvir a música Casamento Forçado. Oh, beleza! Que bacaninha! Essa música ela oferece para o pessoal do Sapé, para o seu filho Carlos Júnior. E quem está ligado agora... todos os nossos ouvintes aí da cidade de Tanque Novo, é a Dinalva Souza quem oferece essa música para vocês, meus amigos. Dinalva, muito, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu telefonema aqui para nossa central. E quando você quiser participar do nosso programa, estaremos aqui à sua inteira disposição. Transmita o meu abraço, o meu carinho a todos da cidade de Tanque Novo, essa cidade belíssima do meu querido Brasil. Eu vou trazer então Casamento Forçado. Forçado pelas leis e a família, me arrependo tanto do que fiz. Se houvesse outra vida eu queria, pra poder viver de novo consciente, ter a vida um pouco livre, independente, escolher tudo que eu quis. Ser um homem, ser maduro e ser feliz. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Estou livre, a liberdade chegou, e aquele tempo de tortura terminou, e o sorriso amarelo que eu tinha ficou bonito e hoje está de outra cor. E lembrando aquela vida desgraçada, é que prefiro ficar mesmo assim sem nada. Eu não arrisco outra vida de casado, melhor sozinho do que mal acompanhado. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Eu falei a semana passada com meu amigo Dedé Rezende, lá da cidade de Teresina. Ele que é o nosso representante Saúde com Beleza lá na cidade. E o Dedé Rezende estava dizendo para mim assim: Adelson Moura, como seria bom se o seu programa passasse aqui na nossa cidade? Você tem tantos fãs, tantos ouvintes. Ou seria o programa de televisão, né? Porque o nosso programa de rádio, ele já passa diariamente na Rádio Clube, lá de Teresina, com um sucesso absoluto, graças a Deus. Realmente não temos ainda um canal para nos retransmitir em Teresina. Mas eu quero explicar para os meus amigos do Piauí, meus amigos da cidade, que o programa está à disposição de qualquer emissora de TV. Qualquer emissora, pode ser grande, pode ser pequena, não importa. Qualquer emissora poderá retransmitir o nosso programa em Teresina. Viu, meus amigos? Para mim será um prazer enorme. Seria, assim, uma alegria profunda, né, que o nosso programa chegasse até os lares de vocês, o nosso programa de televisão. Até porque, ao longo de todos estes anos, eu não tenho feito outra coisa a não ser acumular amigos através do rádio aí na cidade de Teresina, através da nossa queridíssima Rádio Clube, que é a emissora que retransmite o nosso programa bem cedinho. Bem cedinho nós estamos no ar, lá em Teresina, acordando toda a cidade, que nem aqui em Brasília, né? Brasília também nós estamos no ar bem cedinho. Então seria maravilhoso se o nosso programa de televisão também entrasse em Teresina. Já entramos em São Luís, já estamos lá com o nosso programa no ar. E devagar as pessoas vão descobrindo, porque o nosso programa, ele é feito em 4 blocos. E a televisão fica com os seus anunciantes. Nós só temos o nosso merchandise do produto óleo de avestruz e da saúde com beleza. Somente o nosso merchandise. O programa é literalmente limpo para que você, proprietário de televisão, possa exibir na sua cidade. Então todo o faturamento dentro do programa é para a sua emissora. Não é para o Edelson Moura, não. É para a sua emissora de televisão. O Edelson Moura só quer o merchandise dos meus produtos, dos produtos Saúde com Beleza. Os nossos produtos, eu não gosto de falar meus, porque eles não são meus, são do mundo, não é verdade? Então vamos agora trazer mais um sucesso. Quero mandar para o meu queridíssimo amigo, ouvinte também deste programa, Dedé Rezende, lá na cidade de Teresina, e todos os meus amigos da TV Rádio Clube, né? Lá de Teresina, no Piauí. Nada é proibido. Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar. Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mas do fundo eu tenho medo de pensar e te dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço minha loucura só pra te amar. Mas do fundo eu tenho medo de pensar em te dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço minha loucura só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço minha loucura só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Amado Batista, Amado Batista, mais amado do Brasil. Eu tenho levado durante muitos anos ao conhecimento das pessoas a necessidade do uso dos ômegas. Você sabe que todo ser humano, para ter uma melhor saúde, todo ser humano precisa dos ômegas. Muitas vezes você tem um derrame e fica se perguntando, por que aconteceu isso comigo? Por que eu tive este derrame? Pela falta dos ômegas. Por que você tem um infarto? Também pela falta dos ômegas. Além de outros motivos, mas o principal é pela falta dos ômegas no organismo. Ora, meus queridos amigos, quando o óleo de avestruz supremo entra na sua corrente sanguínea, ele sai levando muitos benefícios à sua saúde. Eu tenho depoimentos fantásticos, depoimentos de pessoas que me ligam. Outro dia mesmo ligou uma pessoa lá do interior de Goiás, fazendo um agradecimento ao Edelson Moura. Ô Edelson Moura, eu estava de cama, não conseguia me levantar. Tinha 3 meses e 4 dias que eu não via o nascer do sol e nem o pôr do sol. 3 meses e 4 dias. Um belo dia, Edelson Moura, na cabeceira da minha cama, ouvindo o seu programa, você falava que o óleo de avestruz supremo era muito bom para as dores. Sim, porque muitas vezes as dores são provocadas em função de hormônios e uma série de fatores. Saiba você, meu querido ouvinte, que os ômegas, eles organizam a síntese dos hormônios. Eles organizam dentro do seu organismo uma série de coisas, muitas coisas. E às vezes você não sabe, fica se enchendo de remédio, se enchendo de remédio. Os médicos não descobrem, não sabem o que que é. Então é complicado isso. E os ômegas, eu quero dizer para vocês que todos os médicos sabem disso, toda a medicina sabe, os ômegas são necessários à nossa saúde, você precisa deles. Ah, eu vou tomar óleo de avestruz porque eu tô com labirintite, eu tô com não sei o quê. Tome mesmo sem ter labirintite, se tiver, melhor ainda, porque você vai melhorar da labirintite. Você vai melhorar da pressão arterial? Se você tem problema de colesterol elevado, você vai melhorar? Porque os ômegas levam todos estes benefícios para dentro de você. Então eu sempre falo, se você não quer ir para o SUS, tome óleo de avestruz. Mas o da marca Supremo, o do rótulo vermelho, não esqueça. Eu quero dar aqui o nosso site para vocês entrarem no site e adquirirem o óleo de avestruz supremo. É saudecombeleza.com.br. Nós mandamos para qualquer cidade brasileira, mas tem também os nossos representantes em muitas localidades. Não esqueçam disso. Vamos cantar, Amado Batista. Vem aí mais um sucesso. Eu trago agora Minha Felicidade. Ou na madrugada fria, quando precisar de mim, me chama que eu vou. Se o desejo te queimar e você me desejar, telefona que eu corro pra te dar o meu amor. Você me amou de um jeito marcante que ninguém me faz. Depois me deixou, meu mundo levou, eu sofro demais. Na segunda-feira tudo é solidão, terça, quarta e quinta aumenta a paixão. Na sexta e no sábado eu vou sofrer, e no domingo eu só quero.

porque eu falei da violência das escolas. Mas, volto a repetir, que esta violência, ela é notada, ela é vista em muitas cidades brasileiras, e eu não estou exagerando, todos os dias, um professor, uma professora, é espancado numa sala de aula neste país, e isso vem no estado progressivo, vem progredindo muito. Outro dia mesmo eu estava vendo um vídeo de uma criança de 6, 7 anos de idade, quebrando a escola toda, e todos os professores, os diretores da escola, olhando aquilo sem poder fazer absolutamente nada. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, que eu não sei se eu deveria dizer, mas como eu sou muito verdadeiro, é um dos meus grandes defeitos, é ser verdadeiro demais. A minha esposa de vez em quando puxa a minha orelha, ela diz assim: você fala cada coisa. Não, não é cada coisa. Eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu penso. E isso não é proibido. Você falar o que pensa, o que sente, não existe proibição para isso. O que você pode esperar de uma criança de 6, 7 anos de idade quebrar uma escola inteira, quebrar uma sala de diretoria? O que você pode esperar de um garoto desse? Agora, devido às leis que estão por aí, essas leis que foram, essas renovações, né, que eles chamam de progresso. Olha, se estas leis trouxeram este progresso para a sociedade, eu preferiria muito mais viver no regresso. Lá atrás, quando a gente, para sair, para ir no banheiro, tinha que levantar a mãozinha e dizer assim: professora, eu posso ir no banheiro? E esperar que ela dissesse: sim, Edelson, agora pode. Peraí, deixa eu terminar de explicar isso aqui, você vai já, meu filho. Era assim, antigamente. Antigamente você fazia uma fila, saía da sala de aula, aquela filazinha com a sua professora, e ia hastear a bandeira nacional. Ia cantar o hino à bandeira, ia cantar um pedaço do hino nacional. Antigamente era assim. Hoje não existe mais isso. As escolas, elas recebem os alunos já com toda uma modernidade. Eles chegam com notebook, com celulares, colocam aquelas sacolas bonitas em cima da cadeira e botam as pernas em cima da outra cadeira do colega e se deitam nas carteiras e dormem nas carteiras, e o professor não pode falar mais nada. O aluno está dormindo numa sala de aula. Eu vi já em filmes que passam aí na internet, e o professor está lá no quadro, coitado, sozinho, dando a aula dele, sem poder dizer: ei, você não pode dormir aqui. Não é certo você vir para cá para dormir, ué. Vá para casa, então. O professor não pode mais fazer isso. Eu não sei, meus amigos queridos, mas a verdade é que nós estamos no mato. No mato sem cachorro. Vamos ouvir agora a música Filho Proibido. Meu filho, a falta que eu sinto, você vai sentir, se já não está sentindo. Eu sei que o tempo vai passar e você vai saber quem foi que errou. Talvez quando você crescer, o tempo esteja longe, isto será comum. Talvez quando você crescer, o tempo ficou longe, isto será comum. Eu sei que o tempo às vezes muda, até cai a chuva e abre o sol. Mas sua mãe continua firme, até bate o pé quando quero ver você.

aquela esperança de ser meu grande amor. Aonde está você? O telefone é Delson Moura. Já vou embora, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo ouvindo este programa em qualquer lugar do país. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir Programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!